Nasci aqui 13 anos atrás e minha história. Olha, agora que eu vou contar. Essa música é uma coisa sim, muito linda. E, senhor faz, e é menos enjoativa que a nossa aula da bola. Então vamos lá. Fala, galera, estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais viajado para o cérebro. Nós estamos aqui, né, Locomocast ao vivo, né? Vamos lembrar que é o Locomocast ao vivo, não é o Locomocast normal. Locomocast ao vivo é aquele Locomocast com o mínimo de edição possível, na verdade, sem edição. Ou não. Que a gente grava todos juntos, bonitos aqui, certo? Ou não. Ou não. E hoje, ao som de Senhor Fale, vamos comentar algumas notícias que nos interessam, que saíram essa semana no, nos maiores portais G1 e Jovem Nerd. Né, falando a fonte aí, pra caso vocês queiram pesquisar o que a gente vai falar, tá aí, G1, Jovem Nerd. Se surgir algum site aqui no meio, a gente vai falar, né, desse site e você acessa junto com a gente. Vamos lá, antes de tudo, a gente precisa falar sobre os nossos parceiros. Precisa. Então fala aí, caralho. É os nossos parceiros, MesaCast, o podcast de Tabletop Games, muito bom. Escuta lá, eles, o último podcast que eles soltaram é fantástico, capaz da gente comentar um pouquinho, porque é um tema muito doido. E nós temos também Estalagem Nerd. Sim, Estalagem Nerd, aquele podcast mais atualizado possível do mundo noia, nerd. Do mundo noia. Do mundo noia. Não, do mundo noia é a gente. É. E nós temos um novo parceiro, que é o Zoneando. Zoneando é uma mistura de podcast nerd com um pouco de bobagem, igual a gente aqui. Mas é um podcast muito bom, muito legal. Vai lá, escute Zoneando. O link deles tá aí na descrição do post, beleza? Temos nosso PicPay. Agora nosso PicPay não é mais um PicPay normal, digamos assim, entre aspas. É um PicPay com planos de assinatura que vão de 5 a... Quanto que a gente tinha falado? 750 mil. Mas as pessoas só vão saber 750 mil naquele episódio. Então, a gente só vai jogar aí que você vai poder ajudar a gente de 5 reais a 750 mil reais. Achei que era melhor. Por que 750 mil reais? Você só vai saber daqui a alguns dias, ok? Nós temos um grupo no WhatsApp. Entra na postagem do podcast, lá tem um link pra você clicar e entrar no grupo do WhatsApp, igual fizeram agora há pouco. Exatamente, exatamente. Quem entrou agora, como foi? O Hero Darkson. É. Eu não sei se ele vende som ou se ele é amigo do Bruce Dixon. Qual que é o nome verdadeiro desse cara? Sei lá, não conheço. Não sei, só o Suede e o Café conhece. Eric. É Eric, vamos ver a foto dele aqui. É um menino... Deixa eu ver. Ele é esquisito, né? Eu tô sem óculos. Eric, só avisando, a foto quando é de baixo pra cima, ela não favorece muito, ok? Suas narinas são lindas, pelo jeito. Exatamente, exatamente. Barbeia, cabeleio, é coisa bodeta. Enfim, entre no nosso grupo do WhatsApp pra gente, né, poder estar junto, pra gente poder ser amigos e pra vocês poderem, né, indicar temas ou qualquer coisa assim. Além disso... Não deixe de colaborar com Pet Samui. Pet Samui é, né, você vai estar ajudando os cachorrinhos e gatinhos da Tailândia. E a partir de 30 reais você vai estar concorrendo a uma viagem pra Tailândia. Então acesse petsamui.org e confira tudo que você pode ganhar ajudando os cachorrinhos de Koh Samui, ok? Petsamui.org. Também temos a promoção do Supla ainda rolando. Corram, porque está acabando o prazo. Pelo jeito, sim. Está acabando o prazo, está acabando o prazo. Então, corram lá, beleza? E aqui na roda, que não é muito bem uma roda, né? Tá, é um triângulo. É um triângulo. Estamos eu, Rafael Tanicho. Estamos com Pedro Tanicho. Eu. Estamos com Homem Concha. Saudades disso aí. E estamos com o João. Eu aí. Porra, você fez isso daí, cara. Eu lembrei que essa semana, já que a gente vai falar de notícias da semana, vou falar só de um negocinho que eu reassisti o filme do Bob Esponja. É muito bom aquele filme, cara. Não, mas não o primeiro que tem o David Hasselhoff. O segundo, que o Antônio Bandeiras rouba a fórmula do Hambúrguer de Siri, eles vão pra Terra e vira 3D. Tô ligado. Eu não cheguei a assistir. Porra, é muito bom, cara. É muito fantástico esse filme. Mas, enfim... Antes, deixa eu só fazer uma recomendaçãozinha que eu falei que ia fazer. Rapidão, só pra tirar isso da frente. Sim. Escutem o MesaCast dessa semana passada, o último que saiu, que é sobre viciados em jogos. Não é um negócio assim, ai, você é viciado em tal. Não, é... Realmente eles chamaram psicólogos pra dar um... meio que um diagnóstico ou uma direção pras pessoas que são viciadas em jogos... seguirem. Adictos, né, a jogos. Totalmente, assim. Do tipo, quais são os problemas que geram na vida, desde os emocionais, os sociais, aos financeiros. E eu me identifiquei muito por causa do Magic. É foda mesmo. A gente tava conversando aqui, eu preciso arranjar uma forma de ganhar dinheiro porque o Magic tá levando tudo embora, eu preciso comprar mais Magic. Não, é exatamente por isso que eu parei de jogar card game. Olha que o Pokémon é mais barato que Magic, cara. É, meio então, difícil na minha situação. É foda. Mas vamos lá, comentar notícias da semana. Primeira notícia que eu trago aqui é que Michael Douglas comemorou seu aniversário ao som da música... Michael Douglas. É, eu marquei o Álvaro nessa postagem no Twitter, ele ficou maluco. Cara, isso é muito sensacional. Pô, mas é bom pra caralho. Ele não sabe do que se trata a música, obviamente, né? É, ele e a Catherine Zeta-Jones, né, que é a esposa dele. Sim. Se não me engano. Caralho, eles estavam numa balada. Eu achei que era montagem essa porra, porque não podia ser verdade. Até que colocaram o link pro Instagram dela e tava lá o vídeo com a música. Caralho, eu vou até pegar a letra aqui do Michael Douglas, que eu não lembro. É, nunca mais eu vou dormir, que é isso, Michael Douglas, só. Nunca mais eu vou dormir, que é isso, Michael Douglas. Só que o Michael Douglas é uma droga, né? É, metanfetamina essa porra. E vamos dizer assim que o Michael Douglas, né... Não é, né? Ele deve ter usado algumas coisas assim na vida. Ah, com certeza, né? Até pelo jeito que ele ficou, mas enfim. Ainda disseram que tem uma... um easter egg na versão dublada de Homem-Formiga, que ele fala, putz, nunca mais eu vou dormir. Caralho, verdade. Eu não cheguei a assistir. Porra, então. Verdade, caralho. Que foda. Vamos lá, continuando com notícias, aliás, alguém mais quer comentar Michael Douglas? É festivo, é válido. Pô, é engraçado ver os dois dançandinhos. Sim, assim, o som de... É curioso. Certo, vamos lá. Toy Story 4. Tim Allen, que se não me engano é o dublador do Woody, né? Era o Tom Hanks. Ah, não, é o Tom Hanks. Quem, o Tim Allen, pera aí, não, pra não falar merda, vamos ver aqui. O Tim Allen compara o filme com Infinity Wars. Mas calma, né? Porque... Não, Infinity Wars é Kingdom Hearts 3, é, o Tim Allen é do Buzz Lightyear, verdade. A declaração dele foi: eu preciso segurar a emoção porque não quero entregar nada, mas é uma história incrível. Se você for fã de super-heróis, eu sou. Aliás, o quê? Peraí. Se você for um fã de super-heróis, eu sou. Parecia que Guerra Infinita não iria funcionar, mas no fim das contas tivemos vários núcleos que fizeram sentido. Toy Story 4 foi desse jeito. Nós só lemos tudo uma vez. Vamos fazer isso mais vezes. Mas é muito emocionante. É muito engraçado. Então é uma ideia muito grandiosa. Estou estupefato. Olha que palavra. Estou estupefato. O 3 foi incrível. Nesse eu não consegui nem chegar à última cena sem chorar, ok? É que Toy Story tem uma questão também que eu tenho dó do pessoal que começou a assistir de uns anos pra cá. É. Porque eu e o Rafael, pelo menos, crescemos com Toy Story. Todos os Toy Stories eu vi no cinema. A gente tem um exemplo aqui de uma pessoa que pegou, já devia ter o 2, pelo menos. Ah, não sei, cara. O João. Eu lembro quando eu assisti o 1 e o 2. Então. E vendo no cinema, assim, você criança e o Andy criança. Exato. Brincando com os brinquedos. Chegou no 3, ele já entrando na fase adulta e você também. E ele dando embora os brinquedos, spoiler fudido, pau no cu de você que não escutou ainda. Porra, não, Toy Story 3 saiu uns 2 anos, então não é. 2 o cacete, vai mais. Então não. Uns 10 anos, então. Não, 3? 3 não, 3 foi assim. Ah, recente mais ou menos, não faz 2 anos, vai mais que isso. Sim. Mas assim, você tem aquele apego sentimental, né? Você se vê pra caralho na pele do Andy ali. Agora o 4 eu quero ver se eles continuaram com isso, né? Sim, até quando você assiste o 3, eu não sei, o Pedro, mas eu lembrei de brinquedos que eu tive. Não, porque eu fiquei muito em cima do próprio Toy Story, porque eu cresci vendo essa porra, né? Sim. Mas eu relacionei muito com brinquedos que eu tive. E o Concho? Cara, eu ainda tenho alguns brinquedos, cara. Eu sou muito apegado. Porra, e... vocês estão vendo aí que eu tenho a Dona Marocas ali em cima, né? Mas também eu tenho um pouco de medo, cara. Sequências sempre me dão medo. Sim, com ainda certeza. Ainda mais depois do 3, que eu achei que fechava tudo. Achei que não ia ter mais. Aliás, esse bus que eu tenho, ele é réplica oficial do filme. Ele vem até com certificado de autenticidade de réplica do filme. E ele vem naquela caixa que é a nave, tá ligado? Aham. E daí eu pedi pra Jéssica me dar outro. Esse daí foi presente da Jéssica. Eu pedi pra ela me dar outro pra eu tirar o braço dele e fazer a Dona Marocas. Eu deixaria fechado na caixinha. Então, antes eu tivesse pensado nisso, mas eu tava tão na ânsia de ouvir um boneco dublado pelo Guilherme Briggs. Ok. Não, foi cara. Foda. Não fica com essas coisas de deixar na caixa, não. É muito nojento, velho. eu fiquei pensando nisso com uma certa coleção de Magic, eu abri tudo. Mas brinquedo não tenho mais, acho que quase nenhum da minha infância. Se tiver, tá guardado em algum lugar muito escondido. Ah, não, da infância não tem mesmo, é difícil. O mais perto de brinquedo que eu tenho é um action figure do Solid Snake, do Metal Gear Solid 3 só. Uhum. Seguindo daí, Ziraldo. Nossa, ah, triste, eu vi isso, triste. Porra. Ele teve um AVC hemorrágico, né, ele segue internado. Mas estado quadro... grave. Então, mas dizem que o quadro é estável. Estável no grave, né? É, estável não quer dizer que é uma boa notícia, né? Porque se ele tá... Quer dizer que não piorou. É, se ele tá estável, quer dizer que ele não piorou e nem melhorou. Exato. Mas se ele tá em estado grave, ainda assim vai ser grave. Ainda mais na idade dele, que já tá bem velho, né? Sim. Sim, mas é uma foda, né? É que muita criança hoje não conhece o Ziraldo. Ah, na verdade, muita gente da nossa idade já não conhece Sim. o Ziraldo, né? Mas assim, a gente ainda viu bastante coisa do Menino Maluquinho e posteriormente a gente chegou a ver os filmes, né, do Menino Maluquinho, que eram bem legais. E tem o cara passando cocô no pau lá e falando que é melado. Não, fala madeira. É muito bom. Fica esquisito falando isso. Ah, cocô no pau é foda, né? Mas pra gente, principalmente na época da escola, a gente foi meio que, entre aspas, obrigado a ler o Menino Maluquinho, o livro Sim. original. Mas é tão gostosinho de ler. Sim. Ele é tão rapidinho. Eu acho que eu lia mais a Turma do Pererê. O Menino Maluquinho veio bem depois pra mim. Era o gibi, né? tipo isso. Pererê não gosta disso. Tipo essa. Mas o Pererê, ele era gibi, não era? Não faço, não lembro. O Menino Maluquinho era um livro. Um livro mesmo que eles fizeram a gente ler na época da escola. Sim. E um tempo depois veio sair o filme. É. Sim. Que contava exatamente a história do livro, era muito bom. É, foi bonitinho também. Seguindo nas notícias nerdonas, Bauzete ganha petição para ser reconhecido oficialmente. Pedro, quem é Bauzete? Ai, caramba, é que eu não. Eu, como eu não joguei o Mario. O último Mario? Não, mesmo? Não é daí. Ah, não é daí. Cara. É literalmente meme da internet. É que não é tão aí. Meme assim. É que tem algo a ver com a coroa da Peach. Sim, é, não. Na verdade, é uma cogumelinha que usa uma coroa e vira uma cogumelinha Peach. Ah, sim. Aí colocou no Bowser isso e ele virou uma mulher extremamente gostosa e peituda. É, eu vi, cara. Que é no Bowser. Jogo. Não, isso aí história. É fanfic. Ah, tá, entendeu? Fizeram um desenho do tipo, o Bowser não conseguiu roubar a Peach do Mario, então ele pegou, colocou a coroa e roubou o Mario da Peach. Não, é uma tirinha que surgiu. A tirinha é muito boa. Cara, isso é muito boa, inclusivo, assim. Né? Cara, mas é muito da hora, velho. Porque o personagem é muito bem desenhado, tá ligado? É bem pra caralho. Sempre é. Só que eu achei esquisito que isso aí evoluiu numa velocidade absurda, que faz nem uma semana que aconteceu mas, isso. Sim, e, velho, já tem nego com cosplay erótico, já tem hentai dessa porra. Eu já achei hentai dessa merda, mano. Não, mas hentai deve ter antes do original. Não, tem mangá hentai dessa porra. Doujão. Não, doujin não, porque doujin é quando faz obra. Não, né? Não entrem com detalhes de como vocês conhecem pornografia japonesa, por favor. Não, mas assim, em menos de uma semana saiu uma história hentai dessa porra. Sim, mas até então o João e o Concha ficam falando, não, isso não é hentai, isso é doujin. Isso não, é, sei lá. Eu só citei. Mas não é doujin. Discutindo. É muito punheteiro, cara. O Suede discorda, né? Mas só vamos lembrar que estamos no ao vivo. Então, o que for dito de errado é sob responsabilidade única e exclusivamente de quem falou, ok? Não é Suede, é Deus. Mas, enfim, a Balzetti acabou criando... gerando uma simpatia do caralho, né? Um com fandom, né? E fizeram uma petição. Que, obviamente, vai ser prontamente ignorada, né? Não, mas sim. A Nintendo não falou... Ela, tipo, ela falou... Ah, ela não falou, tipo, não, que bosta. Ela falou, ah... Legal, ela não foi, tipo, não, tudo bem, legal, pode fazer esse negócio vocês aí. Vocês gostam do nosso trabalho, Nintendo. Mas a gente, isso não quer dizer que a gente vai transformar num personagem real. É isso que a Nintendo quis. Porque a Nintendo tem uma política muito restrita sobre as first party deles, né? Que, no caso, o Super Mario. E eles não colocam nem coisas muito violentas, nem nada que remeta a religião e muito menos sexualização. É, e é muito sexualizado aquela porra. Ah, pra caralho, só vê o tamanho dos peitos daquela porra, né? Vamos lá, só pra dar uma descontraída. Mais? Descontraída. Mais? Mais? Não, é que vamos dar uma descontraída no planeta bizarro do G1. Ah, tá. Menino telefona para a polícia pra pedir ajuda com dever de matemática nos Estados Unidos. E foi atendido. E foi atendido. Essa cara, notícia cara, velha é pra caralho, eu acho muito válido, velho. Não, muito tá aqui válido. Há 9 horas. Não, é... Porra, eles podem ter publicado 9 horas, só que eu já escutei isso aí tipo uns um ano atrás. Então deve ser fake news e o G1 tá bobão. Tá reciclando. Não, não é fake news porque não era sobre o Bolsonaro. É, é verdade. Eu vi uma matéria disso no... Na verdade não vi matéria, eu vi uma postagem no 9gag sobre isso, que ele ligou no 911 e a atendente ajudou ele realmente com o dever dele. Ah, a não ser que aconteceu de novo. Foi meio que por piedade, porque acho que ela podia muito bem mandar o menino se fuder e meter um processo na família dele. É que nos Estados Unidos é diferente. Se fosse Brasil, com certeza, né? Não, é que nos Estados Unidos, principalmente, tipo, dá pra processar muito fácil as coisas. Outras. Depende do estado também, né? Que às vezes, dependendo do estado, foi, o pessoal é mais acalmado. Não foi num Texas da vida. É foda. Temos uma outra notícia aqui que policial é chamado pra tirar guaxinim de banheiro e faz selfie com o intruso. Cara, eu já vi guaxinim é um negócio que tipo, a brasileira, essas coisas vai pros Estados Unidos, acho que guaxinim é tipo cachorrinho de rua, tá ligado? Guaxinim é o ladrão dos bichos. Mano, guaxinim é um lazarento. É o ninja da natureza. Eu vi uma mulher... É o ninja da pesada. Uma mulher que ela, tipo, ela tava assim... Ela tava tudo se mostrando no stories, tá ligado? Tipo, nossa gente, disse que ia viver na Califórnia, não sei o que, passa um guaxinim assim. Ai, gente, vou fazer carinho nele. Aí depois ela volta. Ai, gente, ele me mordeu. Aí com a veia da perna furada, tá ligado? Espirrando sangue, assim. Psh. Não, mas o guaxinim é um dos maiores portadores do vírus da raiva nos Estados Unidos. Pô, mas ele é muito puto, cara. Ele Você é irrita putaço ele, ele fica muito bravo. Por isso que eles chamam o pessoal pra tirar dentro de casa. Se fosse de boa, eles iam lá, dava comida pra ele e falava, meu bem, vem pra fora, vamos, amorzinho. Se dá comida pra ele, ele vira um inferno, cara. Ele quer mais e quer mais e mais. Não, e tem gente que cria guaxinim em casa com o pet mesmo. Nossa, sério? Realmente, ele vira um bicho, assim, apegado com você até um ano de idade, parece, depois ele começa a ficar mais independente. Muito só legal. Que o pessoal cria como se fosse um cachorro. É um gato puto. Gato puto, é isso aí. Um gato puto que gosta de colocar as coisas na água. Ele gosta de colocar coisa na água? Se eu não me engano... Você nunca viu o gif dele pegando o melhor gif do universo? É. O guaxinim pega um algodão doce... Mas dá uma dó dele. E dá uma poteada na água, o bicho dissolve, ele fica desesperado procurando, o cara batendo a patinha assim, né? Com uma dó do bicho. O pior que tem explicações aí, eu só não vou lembrar agora, mas é bem comum deles mesmo. Mas tem um outro vídeo do guaxinim que eu vi uma vez... Ele vai lavar a comida dele. Que realmente é a mesma coisa. O guaxinim tava lá na vasilha d'água dele, um pessoal que cuidava no guaxinim em casa. Pegou um chinelo, um havaiana do dono, e tava lá poteando na água, meio que virando o chinelo na água, pegando e dando uma poteada. Aí ele vai lá, o dono filmando, pega o chinelo, vai e bota em cima de uma pia pra ele não pegar. Quando vira, o guaxinim com o celular dentro da água, sabe? Qualquer merda que aquele filho da puta vê, ele putea na água. Que da hora, mano. Eu queria um guaxinim. Quem queria? Não, me atravessou. Tinder testa função que... Aliás, Tinder testa a função que somente mulheres vão poder iniciar a conversa. Ah, é assim. Aqui no Brasil ninguém vai falar nada, porque pelo menos a pouca experiência que eu tive com Tinder, se você não fala com a mulher, ela não fala com você não, e pronto. Mas é tipo cultural brasileiro aqui, ó. Homem toma iniciativa. Porque assim, a mulher já tem uma vantagem no Tinder sobre os homens, que é a mulher pode ver qual homem que deu like nelas, né? Sério mesmo? Sério. Elas veem com foto e tudo mais. A gente não vê, só se pagar. E der match também. É, se der match, beleza. Mas, por exemplo, ah, você recebeu tantos likes, aparece lá. Se você clicar pra ver, as fotos estão embaçadas e você não vai conseguir ver, vai aparecer lá, apague tanto pra ver. A mulher não, a mulher recebeu like, ela já vê quem que deu like nela. É, que da hora, mas eu acho meio zoado. É igual, teve uma vez que lançou um jogo do Game of Thrones, e ele era bem temático, era pra você fazer parte da... De uma das casas. Não, da Patrulha da Noite. É que assim, o comparativo é meio tenso, porque no Game of Thrones eles não precisam de Tinder, é só falar, irmã, vem cá. Não, é que no Game of Thrones, assim, lançaram esse jogo, só que na Patrulha da Noite, na história... Só homens entram. Sim. E no jogo, você só podia baixar o jogo se você fosse homem. Se você só podia ser um masculino. Mano, pra quê? Por causa que era pra imitar a Patrulha da Noite. Pra você entrar realmente. Velho, que bosta. Você vai limitar o seu público. É, você limita o seu público e o bagulho é roleplay, velho. É a mesma coisa. Eu, quando eu jogo jogo online, eu só crio personagem feminina porque o pessoal vendo um avatar feminino, eles meio que... Dropa não... skin. É, eu infelizmente acabei fazendo uma mudança de sexo no meu personagem no Monster Hunter sem querer. Mas no jogo online eu faço isso porque o pessoal normalmente vai lá e te dá dinheiro do nada, sabe? Drop skin. É. Aquele negócio lá. Ai, eu te amo tanto, meu web namorado. Me dá uma skin do LOL. É. Para de mexer no microfone, né? Desculpa. Seu escroto. É, não vai ter corte você dando bronquinha nele, sabe? Não vai. Isso aí é pro pessoal ver o quão escroto é o João com gravação. Desculpa. James Wan vai produzir versão americana do filme Invasão Zumbi. Eu postei isso. Cara, no Twitter. Fiquei triste. Não sei. Eu não sei se é bom. Invasão Zumbi? Não, eu tô falando, eu não sei se é bom. Ele produziu uma versão americana. Você assistiu Invasão Zumbi? Sim. Cara, é bom pra caralho. Não, é bom, é bom pra caralho. O problema é... Fala. O problema pra mim é a versão americana. Exato, é o que eu ia falar. É. Porque a gente já. Eu até postei no Twitter lá um cara falando, ah, é porque. Porque americano não sabe ler legenda. Eu falei, dubla essa porra, mas não faz uma versão americana, porque o Old Boy tá até agora jogado no chão chorando igual um condenado. Old Boy, Millennium, também a versão americana. É boa, mas comparado a escocesa, não sei qual que é. Onde que vem aquela porra? Não, mas é aí que tá, bom, velho. Cara. Old Boy só é bom comparado com os filmes do Webol. Se você comparar com a versão original, é um lixo do caralho. A minha namorada, ela assiste, ela gosta muito de filme de terror e ela gosta muito dos filmes de terror coreano. Só que ela quando começou a achar esse âmbito, ela viu que americano vê um filme de terror coreano, vou fazer uma cópia, vou fazer um igual. Tem muito, mas muito filme versão americana que é versão de filme coreano. E normalmente essas versões americanas é tudo zoado, tipo Espíritos, eu acho que é Espíritos, que é um filme americano, é versão de um filme coreano. Ela fala que a versão americana é tipo ultra famosinha, só que é ruim comparada à coreana. É o que chega pra nós também, né? É a versão americana, porque é o que a gente consome. É o que vende, é o mercado, né? O chamado, o grito, o hack. É tudo versões. Não, mas o hack é espanhol. Ah, tá. Mas não, mas o hack não tem versão. Ele é o que tem nos Estados Unidos, é o espanhol. Não, não. Não, é eles regravaram. Eles regravaram. Mas isso aqui eu acho que é outro nome, né? É outro nome. Quarentena. Ah, não. Quarentena é zoado. Hack é da hora. Hack é doido pra caralho. E eles refizeram e olha a merda que deu. Só o primeiro, por sinal. É que assim, é quem? É o James Gunn? James Wan. É, James Wan. Ah, é o cara dos terror. Não, deixa quieto. Cita um aí que eu também não tô lembrando. Invocação do Mal, Annabelle. Ah, velho, sério, mano. Invocação do Mal. O primeiro é bom pra caralho, velho. Assisti o último, não gostei, não, velho. O segundo não é tão legal. Não, o último agora. Qual? A Freira. Da Freira. Freira. Não, a Freira é zoado. Quem não gostei também, de... quem que gosta de Freira? Ah, também tem os Jogos Mortais 1, que é dele. Cara, eu fui acompanhado, nem acompanhia, senti medo, velho. O bom é que você pensaria assim, o filme é ruim, né? É. Então deixa eu botar a minha língua na tua garganta. Nem pra isso prestou. então, esse que é pior. Então pega a pipoquinha aqui, daí ele faz um furo. Eu sempre fiquei pensando, quando eu era mais novo, se as pessoas realmente faziam isso, tá ligado? Eu falava, mano, será que... Deve ser ruim, imagina, entra uma casquinha. Mas tipo, será que adolescente é tudo depravado assim, vai tipo no cinema pra transar? Ah, velho. Não. Próximo tema. Tá, vamos lá. Ó, tem uma coisa engraçada. Olha, o Pedro Tanicho acabou de curtir foto do Marcelo Adnet. Acabou de curtir. Apareceu aqui. Eu curti essa porra agora à tarde. Vamos lá. Diretor de Esquadrão Suicida diz que foi longe demais com a tatuagem do Coringa. Aquela tatuagem que ele tem na testa escrito Damage. Ele foi longe demais fazendo filme. É, ele foi longe demais em muitos aspectos. Eu acho que o tatuagem é o de menos. Eu ainda acho que, assim, em relação ao Coringa, não teve muita coisa pra avaliar se foi bom ou não. É, cortaram muito dele, né? Eu acho que teve momentos ali que eu senti um clima legal. Mas até então, falar que foi bom ou falar que foi ruim é difícil, né? Já que cortaram... Não, mas o que ele quer dizer é no, na questão do visual, né? Por causa da tatuagem. Eu acho que... Então, porra, mas no visual, acho que não faz diferença nenhuma. Tem muita coisa que poderia ter sido mudado. Eu acho que foi mais pela repercussão do filme. Eu acho que ele fez antes do filme ser lançado, não fez? Não, eu acho que assim, na... Não. Não foi? Deixa eu ver. O quê? A tatuagem que tem. Não, não, a tatuagem no personagem. Ah, você fala? É, porque... Caralho, mano, você acha que o Jared Leto ia tatuar Damage na não, testa? Não, achei que quem tinha feito isso era o diretor. Não, porra. Caralho, mano! Mano! É que, assim, diretor de Esquadrão Suicida disse que foi longe demais com tatuagem do Coringa. Ah, é que assim... Daí eu falei que era o Damage na testa. Ah, sim. Ah, eu acho que isso... O pior de tudo que ele fez, primeiramente, foram aqueles dentes escroto pra caralho. Eu achei uma merda. Apesar que tem defesa pra isso. Não que eu concorde muito com a defesa. Mas falam que, tipo, se você for ver, não é inteiro os dentes que são daquele jeito. São pedaços. Então dá aquela intenção de, tipo, foram dentes reconstruídos depois de brigas, possivelmente, com o Batman. Ah, beleza. Pedaços. Pedaços de merda. Ficou ruim. Sim, não, ficou ruim. É aquele negócio lá, tipo, Esquadrão Suicida era um filme que tinha uma puta proposta pra ser legal. Só que sabe o que? Ele tentou bater muito em cima... E foi muito atropelado, por exemplo, o Coringa foi muito mal aproveitado. Aí eles tentaram enfiar o negócio da Arlequina do Coringa. Tem uma cena que é muito bonita, mas é muito sem nexo. Da Arlequina do Coringa dançando, vestido, caracterizado com a roupa. Alex Ross. É, só que não tem nexo nenhum aquela cena. Então, na verdade, era pra ter sido uma sequência de cenas Remember ali. Mas jogaram só essa. E eu nunca vou esquecer de eu assistindo no cinema o Smith entrar na cena, na última cena, olhar pra vilã e falar: "Você é má." Essa foi o melhor diálogo que eu já vi. Ah, e o Smith, então aproveitando. Ainda bem que eu não vi esse filme. Então aproveitando, o Smith falou que gostaria de fazer um filme solo do Pistoleiro. Cara, não, mas é isso que eu tô falando. O Pistoleiro, a cena inicial dele, que mostra ele com a filha dele, depois ele na cadeia. Toda a sequência inicial do filme... A cena inicial é boa. Não, até a parte da cadeia, tudo tá muito... E correndo muito bem, cara. Os personagens estão legais. Os flashbacks estão encaixando. Tá tudo muito bom. Só que eu não sei qual foi o momento ali que eles perderam a mão e fizeram aquilo. A Arlequina é espetacular do começo ao fim. Aparência. A controvérsia. A controvérsia. Sobre esse negócio do Will Smith querer um filme dele, eu acho totalmente válido porque... É um personagem, um ator bom pra caralho, que foi num personagem bom, personagem que foi mal aproveitado. Quem que sofreu o mesmo mal? Wolverine. Sim. Mal pra caralho, até pra que caralho. Fizeram um último filme solo dele, que é um dos melhores filmes que eu já vi caralho, na minha vida. E o pior é que, assim, o último filme solo do Wolverine foi o único filme bom do Wolverine e X-Men. Pois é. Não, X-Men 1 não há controvérsias. X-Men 1 é bom porque foi a novidade, foi o primeiro filme de herói realmente grande, assim, é, que todo mundo viu. Mas se assiste hoje não funciona. Né? Não, ele tem seu valor por causa do valor histórico. Novidade, porra, pegou o maior grupo de heróis que tinha até então. Sim. Por causa de desenho que tinha na TV e tal, e juntaram. E X-Men, né? First Class é bom pra cacete. Então, é isso que eu falei, só que ele não aparece. Ele tem uma ceninha ali de 10 segundos. Mas, tipo assim, o Apocalipse também é legal, só que no, da metade pro final, eu acho que ele perde a mão. Concha. Não, cara, mas sabe, toda aquela sequência que tem do Magneto, eu acho muito boa, sabe? Do Magneto se isolar, do drama que ele ainda carrega, A história dos dois, de ambos, né? Do Magneto quanto do Xavier, ficou do caralho. Sim, ficou realmente muito bom. Boa. Você vê a relação dele. O Michael Fassbender é um puta ator, cara. Mano, e é um puta Magneto também. É um puta Magneto. Não, são os dois atores que eu mais gosto, o Fassbender e o Benedict Cumberbatch. Ah, achei que era o McAvoy. Então, esse Benedict... O Benedict, ele é bom pra caralho. Mas ele tem uns papel... Você assistiu, ele no Sherlock? Acho que não. Mano, acho que você ia gostar muito de Sherlock. Sherlock são, tipo, cada temporada são 4. Ah, série, né? É, cada episódio tem uma hora e meia, uma hora. É quase um filme cada episódio. E, cara, que cada episódio você fala, porra, esse cara é bom. Peraí, você tá falando que o Benedict foi quem? Ele é o Sherlock. Não, mas a gente tá falando do X-Men, porra. Não, eu só falei que ele também ele é... Ele só falou que curte os atores que ele gosta. Ah, tá. Só curte. É que eu falei, é que o Fassbender... Porque o James McAvoy também é bem... Eu gosto dele, mas ele é muito louco, velho. Ele nos bastidores, ele é muito drogado, tá ligado? Ele tem coisas boas, mas tem coisas péssimas. É. Ah, mas todo mundo. Eu posso usar esse discurso até pro Nicolas Cage. A gente pode usar até pro Bolsonaro. Não, é que o Nicolas Cage, ele é meio bestão, por causa que ele é um ótimo ator, só que ele aceita tudo que ele vê pela frente. É, tipo isso. Aí ele é aquele negócio, mano, é dinheiro, tá ligado? Vamos lá. Só que isso mas aí você pega ele. É, mas aí você pega um filme tipo O Senhor das Armas. É um filme de cair o cu da bunda. O Nicolas Cage tá fodástico naquele filme, mas aí você pega um motoqueiro fantasma. Nossa, o 2 Wicker Man. O 2 é assim, muito... a caracterização é muito boa. Ele transformado, obviamente, né? Sim. Ou seja, não ele. Mas. E a ambientação é legal e tal. Mas, porra, ele viciado no docinho lá e tal. E ele virando um motoqueiro fantasma. Vocês assistiram o 2? Cara, sinceramente, o 2 desce melhor pra mim do que o 1. Mano, cara, quantos motoqueiros fantasma tem? Tem dois. Cara, o 2... Só tem dois? Não, só tem dois. Cara, eu fiquei muito triste com o 2, cara. Eu terminei de falar, falei, não... Acho que eu não assisti o 2. Cara, não foi isso que eu vi, o 2 é melhor que o 1, na minha opinião, só que isso não quer dizer nada, porque continua sendo uma bosta. Cara, é muito ruim, cara. Mano, de qualidade, eu diria que de 0 a 10, ele tá em 11, porque não tem na escala. Ele deu a volta no zero pra trás, né? Voltou. Chegou no 11. Aliás, eu queria dizer que a palavra desse podcast é Sandman. Sandman. Ok. É isso aí. Caralho, o que eu ia falar? Eu esqueci, enfim. Este cubo mágico é capaz de se solucionar sozinho. Então não precisa de cubo mágico. Eu só tô lendo manchetes aqui, viu, gente? Porra, é a mesma coisa que você comprar um sudoku preenchido, tá ligado? Ou então um sudoku... Sabe aquela mesa que ela é de vidro, por baixo tem areia e uma bolinha de metal que vai escrevendo? Sim. É a mesma coisa que jogar sudoku naquilo, ali se resolve sozinho. É. Ou então comprar um jogo no piloto automático. Você bota no Play 4 aí e ele joga sozinho do começo ao fim. É aquele negócio lá, né? De você assistir a gameplay inteira e falar que o jogo é bom. É tipo falou isso que mesmo. Você gostou de jogar. É tipo aí, Léo. Isso mesmo. Sua fama está correndo, Léo. É. O novo Coringa. Mano, tô achando legal. Céu. Eu não quero criar expectativas. Tô achando legal e vou parar por aí. Só. Eu já criei, eu já tô afundado na expectativa. Então, a única expectativa que eu tô tendo é o seguinte: tem uma cena que ele realmente tá vestido de palhaço. Não dele caracterizado como Coringa, mas ele tá vestido de palhaço sentado. Não sei se você viu essa foto. Não. Sim, eu vi. Então, isso me remete muito à Piada Mortal. Sim, eu pensei, eu vi o Omelete falando sobre isso. Porque a Piada Mortal, o que acontece? Pelo menos a animação, não o quadrinho. A animação mostra ele lá sofrendo pra caralho. No quadrinho também tem cenas disso, dele sofrendo pra caralho e ele trabalhou como palhaço. Sim. Até ele virar o primeiro capuz vermelho, ou um dos primeiros capuz vermelho, e daí ter o acidente que transformou ele no Coringa. Eu acho que pode, de repente, ser essa transformação. Você acha que o filme é um origem do Coringa? Eu acho que pode ser um origem do Coringa. Seria doido, porque nenhum filme pegou exatamente nesse ponto. Porra, nenhum filme pega origem de vilão, né? Não, o Venom. É que o Venom, assim, ele era vilão, mas mais ou menos, porque ele é um anti-herói, na verdade. Ele era vilão, só que os caras gostavam muito do visual dele, porque, tipo assim... Ele era vilão peronomútil. É, mas eu tava pensando assim, mas vai ter o Batman no filme? Cara, aliás, Venom não é sabe. Algo que eu não tô muito empolgado. Não vai ter o Batman. Como então você faz piada mortal sem Batman? Vai ter um Bruce Wayne. Não, mas não é necessariamente a piada mortal. É a origem do Coringa. Na origem do Coringa tem o Batman no finalzinho só. É que assim, no A Piada Mortal mostra a origem do Coringa, mas isso não é inteiro, tá ligado? Sim, sim. Não, é foco, até que no Piada Mortal mostra a origem e o Coringa morrendo. Né? Mas porra, podia ter... Então, não é certeza spoiler. Que ele morreu. Mas podia muito ter a cena dele contando a piada pro Batman no final... E ele só tomando um socão, ele né, cara? Ele falando, do cara que, tipo, falou pro amigo, não, vai lá que eu fico iluminando daqui. Ah, mas e se você apagar a lanterna e tal, tá ligado? Ah, essa cena é do caralho, que eles começam a falar, tipo, só depender de um dia ruim pra você decidir o que você vai fazer do seu amigo. Isso é o negócio mais legal que eu acho de toda a HQ. Não, sem dar spoilers, sim, mas... Sim, sim, sim. Não, isso é do caralho. O que ele faz com... Como é que é o nome do... lá do cara lá da polícia, lá, o... Gordon. Gordon, comissário Gordon, né? Não, o que ele faz com a Gordon é mano do céu, primeiro, velho. Primeiro sim, que ele sim, deixa sim. A Batgirl deficiente, né? É, essa cena não é nem spoiler travada. Porque é famosa pra caralho. Que o, não, verdade, o Coringa espanca ela, né? Não, se for levar em consideração um tiro. A época da piada mortal, nada disso é spoiler. É, ele dá um tiro nela que atinge a coluna e estupra ela e tira a foto e mostra pro Gordon, praticamente. É que recentemente, ano passado, saiu a animação, né? Dublado até pelo Mark Hamill. Que bom. Sim, o Mark Hamill é o Coringa. É, né? O Coringa, é o Coringa, né? É um dos poucos trabalhos que eu acho que ele faz bem. E eu não acho que Star Wars tá no meio disso. Não, ele, como dublador, é bom pra caralho. Tetsuya Nomura afirma que Kingdom Hearts 3 não será o último da franquia. Eu não duvido. Eu não sei de nada. Porque, assim, só de ver o Kingdom Hearts Birth by Sleep do PSP, você vê que eles começaram a construir um universo tão rico que independe de Sora. Sim. Que é tão fantástico. E o Hello Joe Osment, eles, óbvio que daqui a pouco ele vai morrer de overdose, alguma coisa assim. Porque ele já tá ficando velho pra dublar o Sora. Daqui a pouco o Sora vai ter 72 anos, sei lá. É verdade. Então eles acompanham mais esse lado oposto, assim, tipo a guerra das Keyblades, que eles focam bastante. Pelo menos eles falam muito no Birth by Sleep. Acho válido e não precisa do Sora, não precisa de nada do que tá agora. Só dos personagens da Disney mesmo. Sim. Aliás, trazer aqui uma parada, né? Aqui fala de uma imagem. Mas enfim, Turma da Mônica Laços mostra a turminha em novas imagens. Não é questão das imagens. Não é questão das imagens que eu vou falar. Que fofo. E, em partes é, né? O que acontece, Turma da Mônica Laços faz parte da série de graphic MSPs lá, que são graphic novels, né? Baseados nas histórias do Maurício de Souza. É aquelas que tem aqueles gráficos ultra bonitinhos? É, não, é variados. Cada, na verdade, cada um é um artista. É um artista. Eu não cheguei a ver. Então. Eu vi uns negócios repartidos só. Eu tipo, adorei pra caralho. É porque essa ideia surgiu de uma... De uma edição de não sei quantos anos... 50. De 50 anos de um livro que foi feito com várias ilustrações da Mônica em traços de diferentes artistas. Já cheguei a ver. E daí saiu essa ideia. Mas a questão é, Turma da Mônica Laços, o filme, é baseado no Turma da Mônica Laços, né, do Graphic MSP. Só que foi gerada uma polêmica em cima do Cascão. É, uma polêmica imbecil pra caralho, né? Sim. Por quê? Perguntaram, ué, mas por que o Cascão não está negro? Porque ele não é? Mas ele não é negro. É, eu achava ele meio sujinho. Ele é sujo, mas... Em momento nenhum seria... fala que é negro. Gente, eu acho que seria pior colocar o Cascão como negro. Gente, o Cascão negro. É loiro, gente. Ele é loiro do olho azul. É verdade. O cabelo dele só é ruim por causa da sujeira. Ele mesmo fala no gibi. E ele tem dedos nos pés. Sim. A meia dele... Um comentário que eu vi no Twitter é exatamente essa mesma foto e um cara falando, eu só tô triste porque o cabelo do Cascão não é crespo. Mas não precisa ser necessariamente. O cabelo dele é ruim por causa de sujeira. Não precisa ser crespo, pode ser enrolado. Não tem problema nenhum. Os caras ficam gostando muito de encher o saco dos outros. Aí eu acho que é problematização pra caralho. Eu não vejo problema assim de trocar a raça de um personagem e tal. Só que essa do Cascão falar que ele deveria ser, não deveria bosta nenhuma. Os caras ficam problematizando demais. Tipo aquele negócio lá de exigirem que cantores e figuras públicas se posicionem sobre alguma coisa. Não, tem que posicionar voz nenhuma. É muito mimimi, cara. Nem a gente aqui se posiciona sobre política. Eu zoo todo mundo. Falei do Bolsonaro aqui, mas eu falo de Haddad, de Ciro, do caralho a quatro. Inclusive, a minha capa no Twitter é o Daciolo em cima do monte com o berranteiro dele. O Borsa é mais legal zoar por causa de todas as polêmicas envolvendo meme, ele. Né? Ele tem um meme. E no podcast não tem como ele criar bot pra vir encher o saco da gente, né? Exatamente. Ou manda uns bots aí, pelo menos tem uns downloads a mais. Tem uns views, né? Eu me posiciono, eu odeio todos os políticos brasileiros e sou a favor de uma revolução comunista. Ok, você não é a favor de uma revolução gótica, não? Porque o João tem uns amigos que, olha, Você é a favor do Papa, né, cara? Eu sou a favor do Papa. É mesmo. Não, caralho, eu não sou a favor do Papa porque o Papa é comunista. Porra, taxaram até o Papa de esquerdista, filha da puta, cara. Não, velho. É, tipo assim, é Brasil. Isso que eu não gosto da sociedade atual. Ela é muito, muito presa a rótulos, cara. Então, é tudo tag, né? Não gosto de o problema rótulos. Também não é presa a rótulo, é o extremismo. Porque se você é contra o PT, você é fascista. Se você é contra fascista. O Bolsonaro, você é comunista. Velho, eu não posso ser contra os dois. E até mesmo não saber rotular. Não, na verdade, se você é contra o Bolsonaro, você se torna petralha, na hora. Petralha. Não, comunista, eles falaram que a The Economist é comunista, velho. Eu só queria entender em que momento comunista não, virou ofensa. Eu não peguei esse momento da história. É que eu vi uma sabe? Imagem que era o seguinte, era um cara usando uma máscara, escrito ele não, e daí, tipo, a favor do Bolsonaro erguia a máscara dele e tava escrito petralha, alguma coisa assim. Mano. Você viu o que o filho do Bolsonaro compartilhou, cara? Eu vi. Mano, aquilo lá é doença, mano. Não é possível. Não vi. Mano, tem um cara com uma sacola na cabeça, sabe aquela de meter no saco? Sim. Tudo cheio de sangue. Ah, não, fake news. É assim, isso foi compartilhado por ele, só que a cagada dele foi ele não colocar contexto nenhum. O que acontece? Isso daí foi um cara que fez uma forma de protesto. Colocou um saco na cabeça com tipo, uma tinta, alguma coisa assim, escreveu ele não na própria pele. E daí o Bolsonaro Jr. simplesmente printou e colocou no stories dele. Ele colocou algum comentáriozinho. Colocou um comentário do tipo: o pai tá chorando no chuveiro, alguma coisa. Exatamente. Assim. O que realmente. O pai desse moleque tá chorando no chuveiro. Que assim, isso eles usam exatamente pra denegrir as pessoas. O pessoal falando, porque usam pra GLS. Não, é pra todo mundo que eles querem zoar. Por exemplo, um cara é comunista, seu pai chora no chuveiro. Sim. E ele postou dessa forma e não comentou mais nada. Essa que foi a grande cagada. Mas assim, tem gente que fala que ele tá incentivando a tortura. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas também não tem nada a ver o que ele falou depois, que aquilo foi, foi uma forma de zoar esse protesto, que ele não acha certo fazer um negócio desse. Tem até gente que fala que forma de protesto é baixar a música, filme, etc. É igual, é a mesma coisa que a... Como é que chama a escritora do Harry Potter. J.K. Rowling. Harry Potter foi foda, hein? A J.K. Rowling. Ela depois falando que o Dumbledore sempre foi gay. Não foi. Ela inventou isso depois pra inclusão. Tipo, ele postou sem pensar em nada. Só pra, vou postar aqui agora. Aí depois que gerou repercussão, você falou: não, eu tava protestando contra esse movimento que não sei o quê. Não, se ele fosse, tanto faz. Não faz diferença. Só que assim, você tem que ter um porquê, né? Tem que ter um porquê de ser gay, tem que ter um porquê de ser hétero ou alguma coisa. Se não, deixa no ar. Se a sexualidade não influencia em porra nenhuma na história, eu não vejo por que nem falar que é hétero que falar qualquer coisa. Foda-se, sabe? É isso aí. A função dele na história se cumpre sem ninguém saber disso. Sim. Exatamente. Tem mais uma aqui. Wi-Fi Ralph quebrando a internet é criticado por branquear a única princesa negra da Disney. Eu não cheguei a ver o antes, eu só vi o depois. Me mostra aí, eu vi que mudaram a imagem. Mas eu fico chateado com isso, tá ligado? Eu não vi mesmo. Pedro, acho que fica mais fácil você vir aqui. Tem algum antes barulho, ou nenhum depois? Porque pra mim tá pretinho. Não, branquear no sentido tipo, essa é a personagem do desenho e esse é do Detona Ralph. Tá a mesma coisa, para de fazer graça. O tom da pele tá exatamente o mesmo. A diferença é que um tá em 3D, então a iluminação afeta alguma coisa. Exatamente. É que é a mesma coisa lá do... Que a gente tava falando, você tentar arrumar treta onde não tem. Mas assim, teve um outro detalhe que falaram que não tá aqui no G1, porque o G1 falta informação, que é o seguinte, também afinaram o nariz dela. Perder aquele nariz. Eu não reparei, perder os traços negroides. Exatamente. Só que é um termo verdadeiro. Nisso, a Disney voltou atrás. Ah, é? Tanto que um trailer que saiu, acho que ontem, hoje, já tá com o nariz mais largo. Sabe qual que é a cara? Gastou uma grana fodida pra mudar o nariz pra tipo, agradar Mas sabe qual que é a merda? Provavelmente isso foi descuido do cara que modelou. E passou pela aprovação e ninguém percebeu isso. Provavelmente foi aquele negócio Ctrl-C, Ctrl-V no nariz. Provavelmente ele usa o mesmo modelo de rosto pra todas e vai modelando algumas características diferentes em cima. Sim. Sim, sim. Aí ele só bobeou. Aí, porra, a Disney já voltou atrás e corrigiu, não tem problema, sabe? É, tá ligado? Ela... Beleza, tá certo. Verdade. O problema é que todo mundo leva tudo como ofensa. Sim. Isso é uma merda. Ninguém vê que pode ter um ponto. E agora, se aconteceu exatamente do jeito que eu falei, eles se explicam. O que, que vai acontecer? Vão continuar caindo em cima. Não vão fazer, não vão querer saber de nada. Hoje em dia, o pessoal tá tampando o ouvido e fica lá, lá, lá, lá, lá, lá, sabe? Debiloide dentro só do carro. Só ouve as verdades. Nossa. Que te convém. Caralho. Pera aí, pera aí. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver... Acabou? Economia. Economia, nossa. Economia. Vamos falar da alta da bolsa de valores. Dólar fecha abaixo de 4 reais pela primeira vez em um mês. Pois é. Ah, que bom, né? Eu sinto falta do dólar de 2,50, mas... É, eu sinto falta do dólar é 1,50. Caralho, você viveu isso aí? É, verdade, eu vivi o plano real, caralho. Você viveu o plano real? Foi em 94, cara, eu sou de 87. Você tá zoando, mano. Caralho, velho, hein? Mano. Caralho, o João é muito novo e acha que todo mundo, mano, é novo com ele, tá ligado? É, velho, nossa, eu sou 94, da época... Não faz tanto tempo assim. Eu sou da época que pegava uma moeda de um real, ia na cantina da escola, você saía de lá com um salgado e uma coca. Porra. Ô, João, é que... Na época não importava o dinheiro pra mim. Só que eu sou de 89, então em tese eu vivi o plano real também, cara. Caramba, velho, vocês são muito idoso, velho. Você é muito ancião, que eu não sou tanto assim, não. Esse cara é muito ancião. Vamos lá, eu sou de 89, Pedro é de 87, o 95. Concha, 95 e o João? 2001. O pô, João é millennial. João é millennial. Geração millennial, mano. É que assim, naquela época do começo do plano real, que o dólar tava 1 para 1 com o real, cara, teve uma onda de viagens pra Disney gigante. Foi a primeira vez que muita gente saiu do país, sabe? É, foi que foi passear fora. Foi provavelmente o momento também que existiu a grande visão do resto do mundo sobre o Brasil, não só em áreas de investimento de matéria bruta. Provavelmente, eu acho que foi nesse ponto que começou a surgir coisas como interesse de empresas de tecnologia, produção de jogos, ver o Brasil como um público, essas coisas assim, que fez o mercado brasileiro de entretenimento crescer bastante. E agora tá fodendo tudo, porque todas as empresas estão saindo daqui por causa de dólar, tributos e tudo mais. Ah, mas é que aquele negócio, o sistema de protecionismo do Brasil não funcionou direito, eles tentaram fazer uma taxação pra manter o produto nacional melhor, só que o produto nacional não é bom. E, por exemplo, não, né? Não bom, mas ele não é bom em área de tecnologia. A tecnologia do Brasil é muito retrógrada. Então, você taxar o estúdio do exterior, você limita toda a população que ainda consome. E ele não vê o valor entre pegar um valor ao produto do exterior e pegar um produto aqui no Brasil. Então, eles começam a taxar para tentar equilibrar. E no final. É, questão de tecnologia, o Brasil não investe em ciência e tecnologia, isso é nada, ponto. Nada, velho. Agora, o problema é, várias empresas, tipo a Microsoft parece que parou de fabricar no Brasil. A Nintendo abandonou. A Nintendo abandonou por causa de tributos, eles falaram que tá impossível vender no Brasil. A Coca-Cola falou que se subir mais ela sai do Brasil também. É, e assim, pode descrever o que eu tô falando. Em menos de 20 anos você não vai ver o dólar a menos de 3 reais. Não vai bater 3 reais. A menos que aconteça algo, tipo, muito... Muito grandioso. Muito extraordinário, tá ligado? Tipo, algo muito absurdo, não sei, talvez... Só que o problema é, agora, caiu abaixo de 4 reais, vamos festejar? Não, porque amanhã vai subir pra 4,15, por exemplo. Porque sim, tá instável por causa de eleições, por causa de Trump, por causa de China, por causa de um monte de coisa. Principalmente por causa das eleições e do jeito que tá, a gente acompanhando na internet como o pessoal tá filha da puta pra caralho pra tudo que é lado... O dólar vai ficar vai terminar desenhando um serrote. A gente tem que lembrar que o valor de dólar é especulação de investimento. Então, se o Brasil tá na bosta, o dólar é alto. Então, e escolher assim, presidente é muito importante, escolher vereador, deputado por causa disso. Porque quanto melhor for o governo, o dólar... E aí chega aqueles filha da puta e fala, não, é porque eu não ganho em dólar, então não me interessa. Velho... tomar no seu cu. Cara, né, cara, vai tomar no seu cu, porque tudo que é negociado em bolsa é em dólar. A porra do trigo que compõe o seu pão é importado em dólar. Todos os... Como que chama mesmo? Isso fugiu da cabeça. Tipo trigo, suco de laranja, soja. Matérias-primas? Esqueci o termo. Material... Não. Fugiu da cabeça. Tudo isso é calculado tudo em dólar e negociado em dólar. Então vai afetar seu dia a dia de qualquer forma. O petróleo brasileiro não vira gasolina. Sim. Aqui no país, principalmente. É mandado pra fora e de lá de fora vem a gasolina. A gente também faz bastante álcool aqui, né? É, que também é negociado em dólar. Sim. Então o dólar subir vai influenciar na porra da tua vida, seu animal. O seu smartphonezinho fica mais caro também por causa do dólar, viu? É, o seu Juliette vai ficar caro. Nossa senhora! É isso aí, gente. Você bota direito aí pra não melhorar meus valores nas compras de cartinha. Commodities, lembrei. Commodities. Commodities. Brasil, grande produtor de commodities do mundo. Isso é uma merda. É, eu tava falando do meu pai. E a gente tava. Meu pai trabalhando numa empresa de agronegócio, agrotecnologia aqui em Matão. Ele tava me mostrando a nova propaganda da empresa. E eu falei, muito boa essa propaganda, mas ao mesmo tempo ela é muito triste. Que mostra o quanto o Brasil não tem o desenvolvimento tecnológico necessário pra realmente entrar num país de primeiro mundo. Por causa que ela falava sobre o quanto o Brasil é agricultor. A produção, o Brasil é grande na fazenda, essas coisas assim. Podia ser um país industrial para realmente processar essas commodities e vender para fora como produto industrializado e agregar mais valor. Não, sabe? Poderia ser quase um país autossustentável. É aquele negócio, a gente vende petróleo para a China, petróleo para os Estados Unidos e soja para a China, cara. E para não falar que eu tô só metendo pau em Bolsonaro, uma das piores coisas que aconteceu pro país foi o Lula ter falado que a gente é autossuficiente de petróleo. Nossa. A gente não é. Não é. Cara, a gente tem produção suficiente para ser autossuficiente, mas o nosso investimento e controle de produção não torna o país autossuficiente. A gente não desenvolve tecnologia e o nosso petróleo não serve pra fazer combustível. É, ele é muito bruto, né? Ele é muito ralo, se não me engano. Ele serve pra fazer mais solvente e lubrificante. Interessante. Aquele água raiz, né? É que, ó, pro pessoal que tá ouvindo, o petróleo não é tudo igual, não é só um piche preto que sai do solo. Exatamente. Ele pode ir desde totalmente transparente, igual a água, a tipo um asfalto mesmo duro. É, que é o piche, né? E cada ponto desse aí é bom pra fazer um certo tipo de produto. Sim. Pop e arte no G1. Identidade da modelo do quadro A Origem do Mundo, de Gustav Kubert, é enfim revelada. Ai, que ódio que esse me deu. Esse quadro é um bucetão. Nossa. Sim, mas o pior de tudo. Eu nunca vi esse quadro, gente. Sim, pra quadro, caralho. Não, é tipo, esse quadro ele é zoado, ele é feio, mas ele é tipo um puta marco. Não, beleza. Não é essa questão. Só que, tipo, eu tava passando o G1 e vi um bucetão. Não, mas A questão disso tudo é que, se você entrar nos comentários dessa porra, é o pessoal falando, nesse país petista, é normal ter isso para as nossas crianças verem. Ou do tipo, o que que isso interfere na minha vida? Cara, é uma obra de arte clássica esse negócio. É exatamente um movimento contra clássico. Não, o que eu falo clássico é impactante. É assim, algo que marcou a história. Tipo, tinha um movimento renascentista esse aqui de arte bonito. Esse daqui é a origem do mundo, é a criação do mundo, que é aquele de Deus e o Adão. É, Michelangelo. Mas com o nome do quadro. É a questão do homem, acho que é. Essa porra aí. Mano, o cara tá com o binguelo pra fora. Não é quadro aquilo, cara. É a capela da Sistina, cara. É uma pintura, é que a gente vê em quadro por aí. É que assim, essa pintura. Essa pintura chocou muito o mundo, porque não era normal você pegar um quadro inteiro e preencher com um bucetão. Mas era normal espalhar vários binguelão pelo um quadro. Não, essa é a diferença. É a mesma diferença da Playboy no começo pra. Qual que é a outra que fazia concorrência com ela? Vamos pegar a Private, que era um negócio mais chulo, exatamente, né? A mesma diferença. Pega a Butch, que mano. Tinha o Renascimento, que era a pintura do Nu Belo, né? Eu tinha bastante aula com o professor sobre isso, o Nu Belo. Que é o nu que não é escrachado, não é aquela coisa forçada, é o corpo na sua perfeição. É a Playboy da Nive Stefan. É, ou mesmo a primeira Playboy, que era a da Marilyn Monroe. Que é um ensaio que é Claudio bonito, Hanna. Sabe? Deixa eu falar, pô. É um ensaio bonito, sabe? Você vê, você não se sente excitado. Você vê aquilo lá e fala, isso é uma foto bonita, é bem composto, é a beleza humana. Não, aí eu vou fazer uma objeção. Ninguém comprava Playboy por causa disso, cara. Não, mas é que no começo não era essa a ideia, né? Não é que a pra ideia, bater o povão não entende a ideia de nu artístico. Uhum. Não entende o artístico. Pra ele, qualquer coisa de nu é motivo de punheta. É esse cara aí, eu não lembro o nome dele mas agora. Não é, mentira. Agora me fugiu o nome desse cara que fez isso aí. Agora, a questão desse quadro é... beleza, tinha vários pintos antigamente, mas não era o centro das atenções do quadro. Esse aí, o objeto do quadro é o bucetão. E não tem... Não, mas um negócio... O objeto do quadro é o bucetão. Mas é um bucetão contra vários caralhinhos. Mas não é o que chama atenção no quadro, não é isso. Nesse que tem os caralhinhos. Isso é. Mas o interessante também é que esse bucetão ele tem muito pelo. Isso que é legal ressaltar, por causa que... Não é, isso não era o visto perfeito. Era o perfeito, era o liso. Era a pureza, isso aí é totalmente contrário, porque é criação do mundo. É uma coisa assim, é alguma coisa a ver com vida esse negócio também. É mundo, alguma coisa assim. Que fala sobre as origens estranhas e zoadas, que do tanto do homem quanto da realidade do mundo, que é a vagina, que todo ser humano sai de uma vagina. Alguns saem, sei lá, do corte da barriga, mas... essa é a ideia, é a mensagem do quadro, tá ligado? Todo mundo é feito por lá. Isso, e mostra o quanto imperfeitos somos e quanto imperfeito de onde viemos também é imperfeito. E a ideia dessa notícia é que sempre foi um mistério quem que era a pessoa. Algumas pessoas questionavam tal, principalmente eu acho que no começo devem ter questionado muito quem que foi a pessoa que posou. E hoje em dia simplesmente o pessoal via porque era um bucetão. É. Agora que saiu quem era, o pessoal começou a cair em cima do... Quem era? Era uma bailarina. Muito legal, achei. Era uma bailarina. É, podia ser só uma prostituta também, não tem tanta diferença. Igual Todos os Olhos, né? Não, o então, disco Todos os Olhos, que a capa é um cu com uma bolinha de gude. Assim. É, do Zé Ramalho. É, não, é que é assim, zoado, se fosse... Não, mas pera. Se fosse uma prostituta, talvez tivesse diferença, sim. É, né? Ergui a bola. Não, é que a prostituta vende o negócio, né? Então. Exatamente. É diferente, assim, o cuidado com o seu instrumento de trabalho é diferente. Primeiro celular com 10 GB de RAM será lançado na China. Por que 10 GB de RAM, gente? Grandes num merdas. Celular. Pra quê? O meu tem 6, eu não sei o que fazer com isso. Provavelmente é por causa do desenvolvimento de computador portátil mesmo, por exemplo. Agora com 10 GB de RAM você pode trabalhar no seu celular. Se uma ferramenta de Photoshop for aprimorada, você pode ter um celular maior, você pode trabalhar com ele, entendeu? O que eu vejo 10 GB de RAM é muita coisa, cara. O que eu vejo disso, na verdade, é docking. Que, por exemplo, o Galaxy S8 e S9, ele tem uma dock dele que você coloca e ele vira um computador numa tela. Sim. Legal. Então, isso sim, viraria uma ferramenta pra trabalho. Sim. Agora, não, beleza, mas daí isso, o filho da puta vai comprar isso, sei lá, pra jogar Candy Crush usar o Tinder, cara. Jogar Fortnite, né? É sempre aquele negócio lá. A tecnologia existe, aí é o ponto que você usa ela pra quê? Pra que você usa a tecnologia? Mesma coisa, pra quê que eu preciso de uma tela tão grande no celular? Quando aconteceu isso? Lançamento do primeiro iPhone. Pornografia. Não, lançamento do primeiro iPhone. Pra que que eu preciso de uma tela dessa? Pra que que eu preciso de toque? É uma tecnologia que tá saindo. Pode ser que você não precisa, mas daqui a pouco vai ser essencial na tua vida. É, aquele negócio lá, tecnologias é sempre aquele problema, né? Às vezes a tecnologia é muito boa, mas é muito cedo lançada e ela é mal usada. Ou às vezes ela é muito ruim, mesmo, mas ela é desenvolvida bem. Nisso que o Pedro falou, eu tava acostumado com a tela do iPhone 5, né? O SE. E... tava reticente pra caralho de trocar iPhone, daí eu fui pro iPhone 8. Cara, eu não me vejo voltando pra uma tela menor. É, então. Ah, pra que que eu preciso de um celular de 6 polegadas? Antigamente eu pensava que é muito grande. O meu tem 6 polegadas hoje, eu acho que... É, o meu eu acho... Eu, se tivesse um maior, não teria problema, não. Quando eu comprei o meu, eu peguei ele na mão e falei, isso é grande pra caralho. Eu pego da minha namorada, que é bem maior que o meu, eu falo, pô, eu queria ter um celular desse aqui, desse jeito, porque eu acho mais confortável, o meu eu acho muito pequeno. É, igual antigamente eu pensava, pra que que eu vou precisar de 8 GB de memória no meu computador? Nossa, pra que será? É, o Bill Gates mesmo, nenhuma pessoa, nenhum consumidor final precisa de mais do que 256 MB de RAM. Ah, não. Ele falou isso no começo do Windows. Ah, mas é que naquela época você tinha que pensar que, cara, era disquete, velho. Não, ele falou isso do tipo, ninguém nunca vai usar mais que isso. Ah, mas é sempre assim, a gente. É difícil imaginar a tecnologia. A questão é que aparece uma tecnologia nova e todo mundo fica, pra quê? Pra quê? Sim. Pra quê? Igual agora. Pra quê que o novo LG G4 V40 vai precisar de 3 câmeras? Vai virar staple do celular isso aí mais pra frente. Sim, é aquele negócio lá, você tá colocando no seu bolso coisas. É aquele negócio. Por exemplo, no começo você fala, pra que eu vou precisar de câmera no meu celular? Eu tenho a minha câmera mesmo, normal. Pra que eu vou precisar de música no meu celular? Eu tenho meu, sei lá, meu MP3. Aí você vai juntando tudo num só, vai facilitando a sua vida, né? Facilita. Agora, imagina só, esse 10 GB, às vezes você consegue, sei lá, com o avanço do Google Glass, alguma coisa, qualquer coisa desse tipo que te dê mais uma imersão, você consegue trazer muito mais coisa que você talvez faria, teria que fazer num trabalho, num ambiente de escritório, você consegue trazer pra coisas mais simples, sabe? No dia a dia. Só pro João... saber, o Google Glass já foi descontinuado faz um tempinho, viu? Mas tem outras empresas lançando. Assim, tipo de tecnologia, entende? Como o Google Glass, esse de imersão, de acessibilidade. Seria mais um VR também, né? Um motivo, também pra lançar um celular com 10 GB que eu vejo é que é pra mostrar que é possível. Porque os sistemas estão ficando cada vez mais pesados. Um celular que tem 2 GB de memória hoje em dia não aguenta mais nada. Ah, o meu, por exemplo, na época ele era, tipo, quando eu comprei, acho que faz uns 3 anos já. Ele era bom, tá ligado? Ele rodava bastante coisa, mas não sei se é porque ele ficou obsoleto, mas hoje em dia qualquer jogo que sai ou qualquer coisa que eu tento assistir, ele já trava total, velho. É, e não faz tanto tempo. É um Moto G4, eu tive um. E é do que? De 3 anos atrás? É, 3 anos. Então, sabendo que tem a possibilidade de ter um celular com mais memória, quer dizer que eles vão começar a expandir pra esse lado. É, ampliar o mercado, ampliar a tecnologia. A tecnologia nunca tem limites, né? É, ainda você, bem. É, se você limita a tecnologia, você limita a imaginação e a produção. Então, é, se você abrir um ramo de possibilidades, é até melhor. Mesmo que, sei lá, entre muitas aspas, agora seja inútil. Direto do site do Omelete, Turma da Mônica luta ao lado do Batman em encontro inédito. Porra. E na capa do quadrinho, o Cascão está vestido de Asa Noturna. Deixa eu ver. Aliás, o Cascão tá de Asa Noturna, o Cebolinha tá de Robin e a Mônica tá da Robin do Piada do Cavaleiro das Trevas. Mas se não me engano, não é a primeira vez que isso acontece. Com o Batman, sim. Não, com o Batman, sim, mas a Turma da Mônica já fez alguns outros com outros heróis. Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Turma da Mônica é influente no resto do mundo? Pra caralho, sim. Cara. Sim. Tem um jogo dele. A Turma da Mônica é considerado o maior... Aliás, o Maurício de Souza é considerado o maior alfabetizador do mundo. Porra, a Turma da Mônica foi traduzida em sei lá quantos idiomas aí, espalhado pro mundo inteiro. Cara. Ah, por isso que se você entrar nos em alta, sempre tem um vídeo muito tosco da Turma da Mônica lá. Não, mano, o cara é o que mais alfabetiza molecada no mundo, só isso, tá ligado? Caramba. É que eu não sei, eu nunca tive essa... Sempre fiquei imaginando, será que era tão influente assim no mundo? É porque eu nunca vi outras referências à cultura pop no resto do mundo a isso. Mas assim, falando o que o Pedro falou, não só heróis, crossovers mesmo, né? A gente tem aí Turma da Mônica, o Coelhada nas Estrelas. Tem com o Gugu, tem com o Chitãozinho Chororó. Ah não, mas falando desses especiais, igual esse do Batman. Tem o Coelhada nas Estrelas, que mas o aí não é uma Star interação Wars. De um personagem da Turma da Mônica com um personagem de outro universo, né? Eles simplesmente substituíram os personagens por personagem da Mônica. O Jurassic Park tem alguns personagens, o Jurassic Park, Jurassic Park, aliás... Tem alguns personagens do filme. Não, também. Mano, mas é, o Turma da Mônica Jovem, toda a edição, eles... Não, é baseado em tá alguma falando coisa. Da Mônica boa. Não, mas tipo, eu gostava do Jovem quando eu era... O que... Porque... Sério, eu gostava, achava legal. Ele é millennial, deixa. Você gostava do Turma da Mônica Jovem? Quando eu era bem é muito novinho. Millennial. Ô, minha amiga, ela tem tipo os 80 primeiras edições, cara, é muito louco. Sua eu tenho amiga é mais millennial que você, cara. Ah, não, amiga, não, amiga. A minha mina não é tão retardada. Ah, tá. Nossa. Ah, então você admite. É, ela tem livro especial de lá. Mecânica, mas, por exemplo, já teve o Guns, já apareceu em quadrinho Turma da Mônica. Sim, já. O tem... Kiss já apareceu. Eu lembro, eu tenho uma em casa que é da Hannah Montanha. É uma Han que fica numa montanha. Nossa, muito é bem pensado, uma caralho. Sabe quem que já apareceu em quadrinho Turma da Mônica? O Jovem Nerd. Sério? Sério. Que da hora. Não só egg. O Jovem Nerd, mas participando Turma da Mônica Jovem, saiu a Pretty e o Logan do Japão Nosso de Cada Dia. Sim, é verdade. Vocês viram que o Leon e a Nilce vão participar do novo filme do Shazam? Sério? Não, não sério. Vão participar, vão eles vão aparecer. Fazer uma pontinha, né? Mas, cara, é muito da hora, velho. Eu não sei nem se eles vão ter fala. Mas é legal eles aparecerem. Tipo o George R. R. Martin sendo morto forçadamente no Sharknado. Uma coisa é você falar que fez uma participação, tipo o Jovem Nerd no Sharknado, que ele realmente tem falas e tal, aparece ali, sei lá, por uns 3, 4 minutos. Outra coisa é se aparecer de fundo dando tchau, tá ligado? Eu não sei, não, mas eles foram no set gravar e tal, eles estavam tirando os bagulhinhos lá dos crachazinhos, sabe? Eu acho que às vezes eles fizeram alguma coisinha a mais. O Whindersson Nunes, hoje, datando um pouquinho o programa, ele postou no Twitter uma frase que era: escrevam o que eu tô dizendo, eu vou me tornar um astro de Hollywood famoso no mundo inteiro, eu vou atrás disso e eu tô batalhando pra fazer isso se tornar uma realidade na minha vida. Alguma coisa assim. Cara, o Whindersson Nunes, ele é o cara, tipo... Eu admiro ele pra caralho. Sim, velho. Isso que eu ia falar. Eu ele fui é muito... bom, cara. É um cara que realmente... Eu também nunca me liguei nos vídeos dele e tal. Nunca mas eu peguei dele. Pra ver o stand-up dele. Ele é bom para um caralho. Eu só velho. Vi o mais famoso dele, que é o pai, filho rico, filho pobre, alguma coisa assim. Mas o que eu acho foda nele é que ele saiu do lixo praticamente, mano, do nada. Cara, mas você vê os ele tá em Hollywood hoje. Sério mesmo? É sério, ele foi lá pra fazer show, caralho, 4. Com uma câmera bosta em cima de um balde, depois que ele foi pegar uma GoPro, né? Tem uns vídeos do começo do canal dele, tipo, ele gravando coisa na sala dele, na sala de aula, quando ele estudava, tá ligado? Com a galerinha, toda aquelas gravação zoada, sabe? Mas ele mandando bem, sendo engraçado, fazendo o jeito dele de comédia. Aquele negócio mais do... O que é engraçado, não só o que ele fala, mas o jeito que ele fala, né? É, não, o moleque é bom pra caralho e ele batalhou pra cacete pra chegar onde tá. Pra chegar a filha da puta e falar, ah, com dinheiro é fácil a vida, né? Sabe o que eu acho que também é muito nesse naipe, assim? Só que ele também, ele é meio... Não sei, comédia, o tipo de humor dele é meio nicho, sabe? O Lucas do Inutilismo. Pô, eu gosto muito, cara, do Lucas, cara. Eu adoro, velho. Muito. Só que, assim, eu não consigo ver ele sendo tão grande quanto o Whindersson, porque o humor dele é muito ácido, sabe? Tipo esse último vídeo que ele lançou do... Que é uma sátira com o TC. Cara, é muito, muito ácido, sabe? Eu quase morri com esse negócio, cara, velho. É muito ácido, sabe? É um tipo de humor que é muito bom. Cara, é ácido. Mas é mais nonsense do que ácido. Sim, cara. E não, o humor é... nonsense pega no mundo. Tanto que o How to Basic, porra. Só que aquele negócio, não é aquele humor nonsense que não tem nexo. É um humor nonsense que é pensado e é engraçado, e sabe? E um contexto, né? Sim. Não, às vezes não tem. Ah, depende. Porra, eu gosto muito daquele vídeo dele enchendo o saco da mãe dele. É muito maravilhoso. É bom pra um cacete aquilo. Aquele lá é bom. Não, eu, o pai e filho no carro também é bom demais. É. Só que é extremamente errado também, né? O pai no filho, cara, é. Mas eu acho muito bom isso da mãe dele no dia das mães que ele faz. Que a mãe, sim, dele chega de manhã. Ué, cadê a louça? Ele fala que ele lavou. Aí a mãe dele abriu o micro-ondas. Tá tudo lá dentro. Eu acho muito bom. Bacana. Né? Adivinha o que eu tenho na mão ou eu jogo maionese no chão? Que? Plof! Que? Errou. Ele joga. Rock in Rio 2019 terá Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura. Bom demais. Legal, legal. Eu só acho zoado pro valor. Oh, Rock in Rio... não tem rock. Não é de rock, é... Como é que fala? É festival de música variado. É, na verdade, Rock in Rio nunca foi só de rock, né? Não. Nome, tanto que, né, nos primeiros tinha Moraes Moreira, tinha Daniela Mercury. Assim. Daniela Mercury, depois tinha o Ozzy. Eu fico muito puto com aquele show que o Carlinhos Brau fez, que ele foi vaiado. Ah, eu fico engraçado, muito puto com aquilo, velho. Ele, não, porque eu tenho, sei lá, o Herê do meu lado e, sei lá, pra... O que vem de baixo não me atinge, chove garrafa no cara. Eu acho assim, foi uma sacanagem. Ele tem que estar moleque. Foi uma sacanagem pra caralho, mas a cena foi muito engraçada, né? É engraçado, mas você vê assim, é meio bad, né? Tipo, que o cara, ele tá fazendo um trabalho de música. E o Carlinhos Brown, tipo, ele não é o carro que eu curto, mas ele é um puta músico, tá ligado? Velho, brasileiro. Brasileiro é uma bosta. É, eu não aceito que defenda o Carlinhos Brown nesse podcast. Ah, tá bom. Eu gosto do The Voice, eu acho ele. Cadê? Muito tem uma garrafa pra jogar no João? É que eu acho ele muito carismático no The Voice, então. Ok, né? Dessa garrafa, pô, dá um pouco dessa água aí, mano. Dessa garrafa, vai se fuder. Ô, Conch, pega aquela garrafa ali, eu preciso jogar no João. Tô. Nossa, puta. Desculpa, acertou a parte dura no olho, desculpa. Tudo bem. O Rock in Rio, todos os anos eles têm muitas atrações fodas de rock, né? Sim. Só que o pessoal costuma fazer mimimi por qualquer coisa, né? É, e assim, o que o... Como que chama o cara que organiza mesmo? O Tilango. É, o Tilango. Não, não é o Tilango, porra. Cadê? Não tem. Caralho, não tem? Não tem. Enfim. O Medina. Ah, sim. O Medina, sendo questionado isso pra ele, porra, mas é Rock in Rio e tal. Ele falou, rock é no sentido tipo rocker body. Sim, balança o corpite. É, tipo, curte o rolê, curte a festa, sabe? Então é a curtição no Rio, digamos assim. É, foi essa defesa que ele deu, né? Mas não cola muito. É. Quando você tem um ícone de guitarra, a música tema era rock. E não cola muito essa hora, desculpa, mesmo, né? Rock in Rio de Lisboa. É. Aí esse que não faz sentido. É Rock in Rio. Mas Rock in Rio sempre foi assim. Aí chega no. Igual ano passado, aí teve acho que a Anitta, sei lá. O pessoal, ai, mas é rock. A Anitta foi no de Lisboa. O bom era os Rock in Rio antigos, que não tinha essas porcarias, velho. Tinha sim, mano. Claro que tinha, velho. Vai tomar no seu cu. Moraes Moreira, eu ia lhe chamar enquanto corria a barca, filha da puta. E dividindo palco com Queen, com Ozzy. Exatamente. Cara, a apresentação do Queen Rock Rio é da hora, mano. Pra caralho. Fala sério agora? Fala aí. Ciro Gomes diz que prefere enfrentar Haddad no segundo turno. Isso é meio óbvio, né? Mas eu acho que assim, acho que segundo turno contra o Bolsonaro, acho que se o Bolsonaro for pro segundo turno, acho difícil ele ganhar. Eu acho que ele não ganha. Se ele for com o Haddad, eu acho que tem grandes chances dele ganhar. Eu acho que a chance maior dele é ganhar no primeiro turno. Sim, ele tem muita chance. Acho que uns 70, 60% de chance dele ganhar no primeiro turno, mas acho que se ele for pro segundo turno, a chance dele cair com uns 20%. Teve alguém que zoou isso aí, não teve? Um deles zoou, o sonho de todos os políticos é chegar no segundo turno contra o Bolsa. O Meirelles falando que, que ele acreditava com todas as condições que ele chegava no segundo turno. É um simples pensamento, cara. É o pensamento de que o ódio pelo PT é maior do que o medo do Bolsonaro ganhar. Então o que acontece? Segundo turno, todo mundo que é anti-PT, que é muita gente, vai votar no Bolsonaro. Achava que era mais por causa da questão do... o Bolsonaro pode ganhar. Era mais por causa da questão... Mais por causa da questão dos votos mesmo que foram vetados lá, que você realmente citou. Ah, é. É. E não foi vetado, né? Foi... O título foi tirado. Agora, essa questão do Ciro querer ir com o Haddad é muito óbvio, porque o Ciro, antes do Haddad ser anunciado, ele tava bem pra cacete. Sim. Então, tipo, vamos imaginar que você tire o Bolsonaro da reta, a simpatia que o nego tem pelo Ciro vai subir pra caralho, porque, novamente, os antipetistas não vão querer que o Haddad ganhe. Eu acho que é assim, se praticamente qualquer um que cair em segundo turno com o Bolsonaro ou com o Haddad tá bem. Com o Haddad, menos. Ah, cara, tipo assim, eu não sei lá, não tô ligando muito pra quem vai ganhar a eleição, só não queria que fosse o Bolsonaro, tá ligado? Eu quero que seja o Daciolo. Eu tô começando a achar válido. Mas sabe o que que é, cara? Eu fico muito, muito preocupado com deputado federal, cara. Porque tipo, nossa, presidente, mas sabe, presidente meio que apresenta as coisas, mas não é ele que aprova nada. Cara, né? Mas no caso do Bolsonaro entra aquela questão dele ter bancada evangélica, bancada ruralista, tudo do lado dele. Vai meter metade do todos os ministros. Então é. Digamos assim que é perigoso. Mas eu tenho medo do Ciro, por causa que, tipo, o Ciro ele tem muita aliança partidária, né? Eu tenho medo do que ele, se ele ganhar, ele pode indicar pra ministro. Cara, mas qualquer um que entrar vai ter que puxar nego de tudo que é lado, velho. E qualquer um que entrar vai ser uma merda, não tem jeito. O Haddad, eu acho que ele é o. Se o Haddad entra, ele vai ter que puxar a gente do partido do Ciro, vai ter que puxar isso aí, o PT, tipo, ele já não é mais um partido de esquerda, acho que há muito tempo já. Ele é muito, muito. Dissolvido, ele é muito um centro-esquerda. Acho que no Brasil todos os partidos são centro pra alguma coisa, cara. Então, eu acho que não sei, cara. O que eu mais tenho medo é ministro mesmo. Bom, eu deixei claro desde uns podcasts atrás aí que eu gostaria de ter tido a chance de votar na Manuela Haddad. A Dávila. É isso, Manuela Dávila, que agora é Manuela Haddad, né, praticamente. Na verdade é Haddad e Lula, né? Porque nos Santinhos eles colocam o Haddad aí atrás o Lula e lá no fundinho Eu queria que a Manuela tivesse candidatado como ela, porque eu acho legal as propostas. Eu queria muito ter votado nela, cara. Eu teria votado nela. Eu também teria votado. Só que agora que ela tá com o Haddad, não. Mano, eu vou votando Boulos, velho. Invasão de propriedade privada é isso aí, mano. Fazer umas militâncias. Não, uma frase linda que eu vi foi da Leila Germano no Twitter. Ela falando, que o pessoal falando que o Boulos vai tirar a terra dos outros. Ô, filha da puta, você não tem terra nenhuma. Você, até o iogurte grego tem não sei quantos por cento de proteína e você não tem nada. Vai tomar no seu cu. Mas não, mas eu acho zoado, sabe? Todos os pontos, tá ligado? Que o povo fala sobre avaliação de ideologia, por exemplo. Você fala assim, mas o cara tira a terra dos outros. Não é isso. Mas o cara quer, sei lá, ditadura. Também não é isso, sabe? Agora, a Marina é uma pessoa que, assim, eu acho que se acontece um milagre de todo mundo morrer e ela ganhar, ela vai chegar lá e vai falar, morrer. Pera lá. Ela buga. Eu não tava preparado pra isso. Só tava preparado pra concorrer todos esses anos. O que que eu faço agora? É tipo o cachorro quando pega o carro, né? Exatamente. A gente criou uma teoria de que na minha sala, né? A Marina, ela fez um pacto. Ela vendeu a alma dela. E ela está condenada a todos os danos da vida dela a concorrer e nunca ganhar a presidência. O limbo. Povo na sua sala fez isso daí? No povo da minha. Eu tenho um moleque na minha sala que ele é muito chato. Não foi um podcast que a gente gravou aqui, não? Não. Não foi. Foi. Nossa, você foi. Se foi, a minha mente tá muito zoada. Naquele não, podcast mas, cara, que gravou com o Léo e o Outcast. Não, isso... esse eu não cheguei a ouvir inteiro. Porque eu já te mas falei. Mas eu falo isso no sério podcast, mesmo? Cara, sim. Porque eu parei de ouvir no momento que vocês começaram a puxar saco do iPhone, porque eu não tava aguentando mais. Ah, todo mundo. Só que esse negócio da Marina. Seu cu, rapaz. Esse negócio da Marina, o pessoal falava muito do Lula também, cara. Por que? Porque o Lula também se candidatou por anos e anos e anos três e nunca vezes. Ganhou. Ele ganhou três vezes. Vai morrer Ciro, vai morrer Bolsonaro, vai morrer o Alckmin, vai sobrar quem? É que, Marina, é que a Marina agora tá batendo recorde, né? É. Isso porque o. Só porque o Enéas morreu. Nossa, agora que você falou é verdade, mano. O Lula concorreu com o FHC, velho. Agora, sim, eu acho que caralho, a gente devia dar uma chance pro Emael. Ei, Emael, um democrata cristão. Caralho, você não sabe o jingle dele. Ah, ele não conhece o ritmo. Ei, ei, ei, Emael, um democrata cristão. É muito bom, cara. Eu gosto do Enéas. Enéas, eu sou Enéas. Você gosta dele? Mas o Enéas foi um propagador de fake news do caralho, né? Mano, ele é tipo... ele é tipo o... Como é que chama o maluco lá? Que é, sei lá, o ídolo... Olavo de Carvalho. Isso! Feto no, na Pepsi, tá ligado? Esses negócios assim... O Nióbio é a maior riqueza do universo. Mano, tal. Tipo assim, sabe por que o Bolsonaro chegou a falar isso? Sabe por que Nióbio não rende no Brasil? Porque a gente não processa não, essa merda. Não é aqui por também. Isso. O nióbio ele é realmente o melhor produto pra ser usado em avião. Só que o nióbio ele é muito difícil de extração. Só que existem outras muitas maneiras de fazer o mesmo produto, só que é menor qualidade. Se o Brasil começa realmente a investir em nióbio, o nióbio sobe de preço. Por causa do trabalho e tal. Mano, na primeira subida que der de nióbio, por exemplo, pra Estados Unidos, mano, ele já corta pro produto mais barato que rende mais. É na claro. Hora, não tem por que ele continuar no nióbio, tá ligado? Não tem por que. Não, o nióbio nunca vai salvar o país, cara. Isso é uma bobeira do caralho. E, tipo, entre aspas, maior reserva. A maior reserva que também é pouca pra caralho. É, você não tem por que contar com o ovo no cu da galinha com o nióbio, que o negócio daqui a pouco acaba, você não vai ter mais, né? Ai, meu Deus, o que vai fazer? Os Estados Unidos já tem o plano B, plano C, plano D, plano E. É, o plano B lá é, se eles encher o saco, a gente tá com uma bomba neles e rouba tudo que eles têm. Agora, o espetacular vice do Bolsonaro quer cortar 13º e FGTS, né? O vice que... dele é o que mais... tipo assim, eu já falei pro meu amigo, cara, se fosse pelo Bolsonaro, cara... Eu não que eu ia votar nele, tá ligado? Mas eu não ia ficar puto se ele ganhasse. É porque, tipo, o movimento de massa, o movimento de povo gerou isso. É mas... complicado que, tipo, você fica preocupado dele ganhar sem pitimado e entrar o vice. Isso, tá ligado? E tem uma coisa pior também que eu tava vendo. Tá uma briga, assim, o vice fala uma coisa, o Bolsonaro vai lá e desmite. Caralho, assim, foi a semana inteira, mas assim. É sempre assim. Só que sabe o que é uma merda? Tem muita gente dando razão pro vice e daqui a pouco vão falar que o Bolsonaro é comunista. Não, mas é assim mesmo, sempre foi assim, por causa que quando é candidato a presidente, assim, eles jogam, e é um candidato que, por exemplo, tem muita chance de ganhar, eles não jogam um candidato que seja da mesma ideologia ou do mesmo partido, por causa que você perde muita aliança política. Por exemplo, se tiver um vice ali no poder... Você tem uma puta influência com o partido, um puta crédito, por exemplo, aconteceu com o Lula, eu não lembro quem que era o vice do Lula, aconteceu com a Dilma, que tem, são sempre vices de partidos opostos, entre aspas, assim, que você ganha a aliança, ganha... Foi isso que a Dilma tomou no meio do boga dela na última... Mas é que a aliança da Dilma era bem bosta, pra caralho. Bolsonaro... A questão dessa do Bolsonaro é que o vice solta uma notícia e já vai os bots, os minions lá pra postar. Não, que tá certo, não sei o que. Ah, tem que acabar o 13º. Não, tá certo, tem que acabar. Aí o Bolsonaro vai, acabar com o 13º, anticonstitucional, não sei o que. Aí o pessoal vai e comenta na postagem do Bolsonaro. Não, mas eu entendo o ponto do seu vice, não sei o que. Daqui a pouco estão falando que o Bolsonaro é comunista. Se um dia chegar no ponto de falar que o Bolsonaro é comunista, mano, cara, não sei, mano. Essa tem é a coisa que acabar mais maravilhosa a justiça, da minha vida, velho. Tem que acabar o Brasil. Mano, aquele negócio lá, o melhor saída do Brasil é o aeroporto, tá ligado? Ó, tem mais uma aqui, ó. Que acho que é pra finalizar. Não, a gente tem 10 minutos ainda. Bolsonaro diz que nunca pregou o discurso de ódio. Cara, eu nunca gastei dinheiro com Magic. Cara, eu entendo o que ele quis dizer com eu isso. Nunca dei o cu. Não, tipo assim, é aquele negócio lá. Ele. Mas é. Eu entendo aquele negócio dele, tipo, quase que ele precisa fazer isso. E também é aquele negócio lá. Você nunca... Cara, eu odeio gente que pega coisa tipo de 10, 20 anos atrás, tá ligado? Não, cara, é o problema assim que não é de 10, 20 anos atrás. Não, ele começou a se comportar esse ano. Sim, não, tá ligado? Eu sei, mas é que tipo, eu vi uma... Não, o Bolsonaro... não tô defendendo o Bolsonaro. O Bolsonaro é um ano babaca, passado, mano. Ano passado, ele falou do negro que pesava sei lá quantos arrobas. Ele falou dos quilombolas, é. Não, o Bolsonaro é babaca, mano, tá ligado? Eu não gosto do Bolsonaro. É puta babaca. Só que eu, tipo... Esse discurso do Bolsonaro já vem de anos, viu? Não é de agora, não. Sim, mas... Não, ele é desde que ele passado. Ano passado, ele reafirmou um pensamento que ele tem. E esse ano, ele fala que não. Todo ano ele reafirma. É aquele negócio, cara. Você queria que ele falasse o quê? A gente fala, ah, tá sendo hipócrita. Mano, ele precisa ser hipócrita. Ele é candidato a presidente, mano. Tá ligado? Mano, se fosse o Haddad, se fosse o Ciro, todos fariam exatamente a mesma coisa. Aliás, o Ciro tá pistolaço, né? Mano, eu adoro o Ciro por causa disso, tá ligado? O Ciro tá puto. Filho nazista, filha da puta! Muito maravilhoso, velho. É legal ele nos protestos. Chega um cara e começa a falar, ah, vai pra puta que pariu! Não sei o quê! Eu vou votar no Ciro. Não, o Ciro, ele é muito pistola, cara. Eu adoro. O Ciro eu me é identifico o canarinho muito pistola, tá ligado? Você já viu ele, quando ele dá um tapão na cara do repórter, que tá mexendo o saco dele? É muito maravilhoso. Não, não é do repórter, foi do Mamãe Falei lá. É verdade. Essa porra, né? Ah, ele mamãe, é muito cara. Chato, velho. Mamãe Falei, tipo, eu acho muito legal o que ele faz de ir em protestos e questionar as pessoas. Só que eu acho que ele tem que entender que se ele se meter no meio de um protesto com muita gente, ele vai tomar no cu. E ele não... Vai. É a mesma coisa que acontecer isso, cara, com mas, ó, um esquerdista na direita. Ele sabe? Faz algo que, mano, querendo ou não, é um serviço público, tá ligado? Sim, não, porque, eu gosto tipo, do... Mano, ele vai lá e questiona. Sim, isso é bom, cara. Ele só questiona, velho. E tipo, claro que ele tem o ponto de vista dele, sim, que eu não concordo nem um pouco com o ponto de vista dele. Uhum. Mas assim, ele vai lá e questiona. E geralmente a pessoa não sabe responder. E é isso que eu acho foda, mas eu acho zoado o que ele faz de realmente se meter no meio de um protesto que ele sabe que tem possibilidade de ser... gerar violência, sabe? Eu acho que ele fere a integridade dele e é mesmo do protesto, porque às vezes pessoas vão lá com intenção, sei lá, de realmente fazer um protesto, por exemplo, contra uma PEC, talvez aí que ela sabe que tá funcionando, o que que vai acontecer, ela é contra isso, aí ele entra lá no meio, meia dúzia de nego que não faz a menor ideia do que tá fazendo, bate nele, sai e destrói toda a integridade de um protesto que era sério, que por causa de uma agressão de um cara, de pessoas nada a ver, acaba... Sabe, sendo, sabe, ah, protesto de vagabundo, protesto de gente que quer vandalizar. Eu acho isso que é o problema. É tipo, nesse ponto ele faz uma parada meio jornalista, tá ligado? Porque provavelmente, de todas as pessoas que ele perguntou, não é possível que não tenha uma que não tenha conseguido responder as perguntas dele, tá ligado? Mas você vê os vídeos dele, tem bastante gente que responde certo. Até chegar num ponto que a pessoa não responde certo. Não, mas é que ele também, ele complica demais, né? Aquele negócio, né? Eu entendo de um pouco de economia e sistema de produção brasileira. Só que se você começar a perguntar muito, muito em cima disso, vai chegar um ponto que eu não vou saber te responder. Sabe? Ele vai e pega tudo que você respondeu certo, corta e deixa só a parte que você não respondeu certo. É, basicamente é isso. É foda. Isso é filha da puta pra caralho. Mas eu admiro o trabalho dele. Só que eu só acho zoado ele falando mal dos Racionais. Isso eu acho foda. E quando ele entrou... teve um dia que ele entrou vestido de bucetão no... Ai, caralho, era alguma coisa da USP. A festa da Pepeca. Era um movimento pró-feminista que envolvia basicamente em protestos na universidade relacionados a... Que só não poderia entrar pessoas cisgênero, né? Só pode entrar mulheres ou pessoas do gênero feminino. Se você se identificar com mulher, você pode entrar, senão... Só que ele chegou lá e falou, eu me identifico com mulher. Ele foi vestido de bucetão e falou que se identificava como mulher. É, aí ela falou, deixa eu entrar. Ela, não, sou fascista, desgraçado, sou não sei não, o quê. Não, mas aí... Não, isso foi foda, porque tipo, é óbvio que ele não se identifica como mulher, tá ligado? Mas aí, no caso de uma mulher que se identifica como homem, não entraria nisso? Não, era realmente só pra pessoas que eram mulheres. Nossa, que exclusivo, velho. Não pode ser Não, por assim. Isso que eu acho a gente do lado também, sabe? É um movimento... São movimentos legais. Aquele negócio, cara, extremismo sempre é uma bosta, isso, né? Isso aí, cara. Sempre tem que... Não pode ser levado nem um pouco a sério. O problema, o que eu acho muito zoado do povo, principalmente dele, que surgiu uma vertente de pensamento que é contra os movimentos de, entre muitas aspas, de esquerda na USP e essas faculdades públicas, que são relacionadas aos movimentos sociais, de interação, de, por exemplo, matérias como psicologia, ciências sociais, filosofia, que eles fazem os trabalhos de campo, às vezes os trabalhos de interno na faculdade... E ele é contra totalmente isso, só que eu acho que tem muitos trabalhos que são muito válidos a serem levados em conta, mas também tem trabalhos que são absurdamente ruins, cara. O são problema, desperdício, cara, de dinheiro público. Mas isso na vida, um grande problema é que todos esses movimentos são totalmente válidos, sobre respeito a todos os gêneros, respeito às mulheres e tal. Uhum. O feminismo é válido pra caralho, todo mundo sabe que se não fosse o feminismo não tinha essas filhas da puta querendo votar em Bolsonaro. Que dizem que não precisa de feminismo, mas beleza, né? Mas... Ah, não, é negócio. Eu não preciso de feminismo agora que boa parte dos meus direitos já foram conquistados. Foda-se, né? Tudo que me construiu até atrás. Mesma coisa que foda-se meus pais que pagaram tudo que eu fiz até hoje pra mim. É aquele negócio. Eu não preciso de carro, já que meus pais sempre me levam onde eu quero. É, só que aí tem a questão de... Essas pessoas que levam ao extremo e que causam algazarra, excluem os outros e partem para agressão física ou verbal ou psicológica, eles põem tudo a perder nesses grupos. É a mesma coisa dos protestos, cara. Uma pequena minoria que destrói uma imagem de movimento, todas as pessoas que fizeram certo são totalmente denegridas e afetadas e passam a parecer vagabundos, idiotas, depravados. Pra você ver, quem mais é vocalizado nisso são os extremistas. Sim. As pessoas que são de boa e lutam pelo que realmente precisa ser lutado, elas são os que menos falam e os que menos têm, entre aspas, assim, representação. Sim. Agora, já que vocês não escutaram o cast que eu... Eu tô umas três vezes que tentando falar, mas tudo bem. É que eu acho uma visão tão torpe essa questão de excluir ao invés de incluir, que você mantém a informação, você mantém tudo aquilo que você quer divulgar dentro do seu grupo que já sabe tudo aquilo. É, o negócio, você assistiu um vídeo do Castagnari, que é maravilhoso, sobre bolha social. Sim. Aquele vídeo, bolha social, que pariu, negócio foda. Que vídeo bom aquilo lá. E fala muito sobre isso. Você propaga a verdade que você quer ouvir pra pessoas que vão autoconfirmar ela pra você. É, mano, isso daí é efeito manada também. Sim. Tá ligado? É uma foda. Se você não põe um viés de comprovação, alguma coisa que é contra aquilo que você fala pra realmente provar, será que isso que eu tô falando vale a pena? É, cara, o método científico. É, velho. Você tá sempre certo e foda-se quem tá contra mim, né? Não, tipo, tem... se você é contra mim, ou você é petralha, ou você é fascista. É. Não tem evolução, não vai pra lugar nenhum, vai estagnar. Estagnado. Agora, ou então as notícias só são verdadeiras quando concordam com o que eu acho, né? É. Agora, vocês que não escutaram o cast que o Léo e o Oscast gravamos, eu falei de uma parada que o meu chefe, quando ele tava morando na França, ele contou que aconteceu o seguinte. Teve eleições em que as pessoas absolutamente não queriam o candidato que estava ganhando nas pesquisas. Todos os outros partidos deixaram de lado suas candidaturas e apoiaram o segundo maior. Quantos partidos que tinha, mano? Ah, não é. Não, França tem bastante, cara. França é bem muito... Bem mais que aqui? Muito... Caralho. A França é um dos países, mas a política de lá funciona bem diferente. Mas enfim, todos deixaram de lado e apoiaram o segundo. E é o que, tipo, poderia acontecer aqui, já que tá tendo um ódio tão grande para o Bolsonaro e que absolutamente todos os outros partidos estão abominando isso. Até quando o Bolsonaro tomou a facada, teve aquele meme do Alckmin no horário dele. Tipo, não vota no Bolsonaro, não vota no Bolsonaro, não vota no Bolsonaro. Mas é que eu acho difícil, sabe, por exemplo, o Alckmin se aliar ao Haddad ou ao Ciro Gomes mesmo, se aliar ao Haddad, sabe? Eu acho um negócio meio fora de realidade. É difícil por causa da nossa cultura, eu acho. É difícil pela cultura, exatamente. Mas eu também não acho que seria legal esse tipo de coisa. São pessoas que verdadeiramente não se importam com o país e sim com o que eles pensam. Mas eu não acho que seria democraticamente democraticamente certo fazer isso, tá ligado? Claro que seria. Na verdade, seria o mais democrático. Porque, tipo, seriam muitas ideias diferentes juntas que seriam votadas por pessoas de diferentes partidos e não só de dois ou três, tá ligado? Mas é que eu acho muito horrível a ideia de você não votar... É um complô, né? No seu ideal, mas votar pra que aquele ideal não vença. Mas é basicamente isso que a gente vai fazer nessas eleições. A gente vai pegar o que a gente menos odeia pra votar. É, na verdade, como a gente tá fazendo já algumas eleições. Algumas, meio que todas que eu votei até hoje. Nossa. Então eu acho que todos deviam deixar de lado e deixar ou a Marina, ou o Emael, ou o Cabo Daciolo ganhar. Daciolo 51, mano. Boa ideia, cara. É nóis. Então... Porra, melhor número que ele pegou. É o seguinte. Pela glória do Senhor Jesus... Jesus. Glória a Deus. Se fosse ditado, eu ia falar pra botar um berrantão agora. A gente, e assiste a série de animações Zumbis em Brasília, que é muito boa. Pela glória do Senhor Jesus. Esse podcast tá acabando. Temos só mais 30 segundos, então não dá mais pra prolongar nenhum assunto. Então é o seguinte, se você gostou desse formato da gente comentar notícias, envie sua opinião, né, para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, homem concha. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí. Mande pra gente se vocês gostaram, que assim, né, nos ao vivos que a gente não tiver muito assunto pra debater, a gente traz notícias da semana comentadas. Porque eu acho que ficou legal, né? Ficou, eu gostei, eu gostei. Ficou bacana, ficou bem bonito. Então é isso aí. Falou, meus queridos. Beijo. E até o próximo, que vai ser Jogos que Mudaram Nossas Vidas. Tchau.